Se o clima no teatro já estava agitado entre as bandas, com a chegada de Mariana e do professor Galileu, a coisa esquentou ainda mais. Pronto, galera, não falei que eles vinham? Mandou bem, maninha, gostei de ver. Sabe onde eu resolvi levar vocês hoje? No ensaio das bandas, até parece. Se não fosse o Galileu, você nem tava aqui. Ai, Kleber, como você pega no meu pé? Ah, não. Vocês não vão começar a implicar um com o outro de novo. Que tal a gente começar logo esse programa? É isso aí, professor. Zezinho, tá na escuta? Tudo certo? Positivo. Então solta a vinheta. Está no ar mais um programa da Rádio Atrito. Como eu prometi, estamos de volta, galera, e falando direto do teatro da escola, onde tem uma galera mandando bem no ensaio. Tudo isso pro Festival de Música de logo mais. E sabe quem vai explicar pra gente um pouco de física, trocando ideia com a galera das bandas? O professor Galileu. Isso mesmo, Mariana. E eu estou aqui na frente de três instrumentos da banda do Kleber. Todos diferentes. Um de percussão, um de sopro e outro de corda. Com eles a gente pode falar do fenômeno físico que dá origem ao som. Vamos lá, Kleber. Bom, professor, essa aqui não precisa nem falar o nome, né? Uma bateria. Ela produz o som pela vibração de um meio, que no caso, a baqueta, que entra em contato com outra superfície que pode ser o metal dos pratos, uma película das caixas ou qualquer outro material. Ao vibrar, cada material desse produz uma onda mecânica ou sonora, que é um nome como elas são mais conhecidas, já que se propagam em meios materiais. Mostra um pouco para nós, Kleber. Professor, é verdade que o piano também é um instrumento de percussão? Pois é, Mariana. Embora pouca gente se dê conta, o piano também é um instrumento de percussão, pois o martelo bate em cordas que percutem, produzindo som. Joel, mostra o piano aí, cara. Tudo bem, professor. Na bateria eu entendi que o som nasce do contato da baqueta com a superfície. Mas e os instrumentos de sopro, que não tem contato nenhum? Tipo o sax do Gé, né, Gé? Claro que tem contato, Mariana. Esqueceu do ar? Um sax, como esse. Uma corneta ou um órgão de tubos tem o mesmo princípio de funcionamento. O músico toca, o ar entra pelas concavidades dos tubos, encontra as paredes desse tubo, ressoa, vibra, e essa vibração se propaga produzindo o som desses instrumentos. E além disso, dependendo das características e variação dos tubos, a frequência também vai se alterar, no que a gente chama de altura do som, mais grave ou mais agudo. E na minha guitarra, professor, como que o som é produzido? Pelas cordas vibrantes. A corda é esticada e presa numa tarraxa. Ao ser tocada, a corda vibra e, dependendo da tensão da corda, do seu comprimento e até da sua massa, varia a velocidade com que o pulso se propaga. Mas se em todo instrumento de corda a onda sonora se propaga assim, por que os sons são diferentes? Um cavaquinho e um violão, por exemplo. Ah, um dos motivos é isso que acabei de falar. A tensão, o comprimento e a massa da corda. Outro motivo, Mariana, é que o cavaquinho tem características acústicas diferentes do violão, o que também faz com que cada um produza harmônicos diferentes. Esses harmônicos são produzidos pelos diferentes modos da corda vibrar. Por falar nele, no cavaquinho, olha quem tá chegando. É a galera do pagode, professor. É isso aí, gente. Deu para entender como as ondas sonoras produzidas pelos instrumentos musicais nascem da vibração produzida numa superfície e como se propagam pelos meios materiais? Ah, e tem mais uma coisa muito importante. O ar é um desses meios de propagação. Afinal, é por ele que a voz humana se propaga, não é? E por falar nela, na voz humana, é graças aos nossos intérpretes e também à diversidade de timbres e ritmos que a nossa música brasileira é o que é, uma das mais ricas do mundo. Nossa, professor, fechou o programa com chave de ouro. Como assim, fechou? Não vai me dizer que já acabou, agora que eu estava gostando. Fica frio, professor. O programa da Mariana pode ter acabado, mas o que eu vou propor para o senhor ainda nem começou. Ah, é? E eu posso saber que programa é esse? Professor, quer ser o MC do nosso festival de música? MC? É, mestre de cerimônia, apresentar o festival. Ah, mas será que eu sairia bem? Ué, professor, quem entende de física... Entende de música. Foi o senhor mesmo quem disse, esqueceu? MC Galileu, o mestre de cerimônias do Festival de Música. Olha, sabem que não é uma má ideia? É, demorou. E agora, pessoal, atenção. Antes de anunciar a banda vencedora da noite, uma parceria com a Rádio Atrito, o Serviço de Informação da Escola, eu, professor Galileu, quero apresentar a música de todas as tribos. O meu som é o da física. E o de vocês, qual é? E enquanto o professor Galileu mandava ver lá no teatro agitando a galera, Mariana voltou ao estúdio para preparar o próximo programa nas ondas do rádio. Pô, esse Galileu manda bem pra caramba, hein, Mariana? Olha só como ele anima a plateia. Claro, né, Zezinho? Depois de tantos anos em sala de aula ensinando, você acha que ele não ia saber como inspirar uma galera? Produção: Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.